2 a sua identificação desse mantém 50, velocidade reduzida em função de pista impraticável devido ao pássaro. Hotel Índia Índia, qual o código assinado? 0111? 7, com o código 0111, Hotel Índia Índia, siga para Paripe, reporte em Paripe com 1012, no ajuste. Mil pés. Mil pés até em Índia. Tá, 3835, iniciando espera sobre Simbra, 2 mil pés. Positivo, gente. Vitor Kilo Delta, mil pés, 1012 é o ajuste, direita proa da rotatória, referência rumo 120. Direita rotatória, 120, tá avisado com o airbag, tá o Vitor Kilo Delta. 3835, aeronave em deslocamento visual com rumo sudeste, é um PAT-4 voando a mil pés para interceptar a sinal visual da 17. Vai passar a lateral 5 milhas da sua aeronave. 3835, Sente. Controle Salvador, Salvador Alfa Victor Juliette, solicita o nível 2500. Negativo, Alfa Victor Juliette, mantém a altitude ainda de 1500. Hoje está autorizada a ascensão para 2500. Prosseguindo direto Valença, da presente. Lira 2500, Alfa Victor Juliette. 2500 pés, Vitor Juliette. 2500 pés, Alfa Victor Juliette. TAM 3835, tráfego adicional, 12 horas, 5 milhas no rumo oposto, 1000 pés para tráfego visual, pistão no 7, é um helicóptero. 3835, Sente. Ilhéus 180, eu coloco pistão no zero com curva direita, da El Leda direto Ilhéus, controle 1935, transponder 5113, gol 649. Golo 649, contestamento correto, resposta para posicionamento. Não, para puxar questionamento, gol 649. Prossiga. Pode coordenação, Mike, com o Delta. Positivo, senhor. É, grupo de Zulu no clube espanhol, senhor. Gente, espanhol. Senhor, poderia confirmar para o TAM 3172 o motivo da intenção da pista? Conforme informado, é a virtude de pássaro. Tem uma previsão da liberação? 10 minutos. Obrigado. 3835, informe o tempo de autonomia disponível para espera. Três oito três cinco, mais 8 minutos, senhor. 8 minutos é o tempo previsto da pista livre. Tá ok, então. 3835 na sua escuta aí, se houver alguma modificação para a gente programar nosso alternado. Positivo. A questão da pista é realmente a presença de pássaros e ter havido uma colisão com o mesmo durante a decolagem de uma aeronave, mas tão logo será liberado. 3835, sim. 3 milhas da rotatória no voo com a 7, Vitor pelo Delta. Pelo Delta, chame a torre em 1183. Delta. Torre, boa tarde, para todos, Vitor Filho Delta. Salvador, boa tarde, para todos, Vitor Filho Delta. Boa tarde, o Vitor Quilo Delta, confirmando a altitude, mantendo no meu pé, isso ajuste é 1-0, 1-2. Negativa, está visual com 1-7. Gente, Vitor Kilo Delta, ingresso final da 1-7, reporte final de 2 milhas. 2 milhas é pra parar com a chaca de trem aqui no Delta. Macaco Delta autorizado Manati, com o nome Pés, decola da pista 17, curva direita, direto Manati. Controle 119.35, código 0132. 6172 é o controle? É, escuta, prossiga. Entendo que já está voando com a mínima limpa na aproximação. Ok, então estamos reduzidos já, 3172. Positivo. Prepare e espera na posição Mari. Prepare e espera na posição Itapa. Desce e mantém o nível 050, efetuando padrão à esquerda na posição Itapa. Então, espera Itapa, deixa eu fora 050. Queco Delta, confirmar, já estacionado. Vibracionamento, chame táxi, Mike, Queco Delta. Sinal, Vitor Queco Delta com a chaca de treino 7. Vitor Kilo Delta, autorizado pouso, pista 17, o vento 180 graus com 05 nós, ajuste 10, 12. Aquele do pouso 17, Kilo Delta. Interlagos, efetuar o tráfego por cima. Vai prosseguir para Espanhol, confere, o Mike Papalima, autorizado aproximação pela linha do litoral e deverá chamar a torre para efetuar o cruzamento das cabeceiras, do final das cabeceiras 28 e 35. Aguarde transferência. Positivo, vai aguardar a transferência então, Mike Papalima, pelo litoral. Positivo, mas que Papalima tem conhecimento da região do centro de convenções que encontra-se interditada? Positivo, senhor. Ok. Vai interceptar a linha do litoral e manter 3 milhas lateralmente com o litoral à sua direita para evitar o setor. Positivo, vai manter 3 milhas afastado do litoral, mais em Papalima. Ok, então... 360, pelo Brasilu, 1-4. A decolada 1-0 com curva à direita, saída da EL, transição Blaze. Controle Salvador 6935, transponder 5137. Bono 785 correto, reporte para posicionamento. Reportará, Bono 785. Brasco 6, Fox, aproximação localizada para pista 1-0, iniciando a aproximação, TAM 3-2-1-3-2-3-5. Positivo, TAM 3-1-7-2, reautorizado 4 mil pés, ajuste do altímetro 1-0-1-2, desça e mantenha 4 mil. Desconsidere a órbita em ITAP e completa a STAR. Então completa a testar, considerando a órbita, descendo para 4.1012, 3172. Controle Salvador, boa tarde, gol no 012, formação CR. Gol no 012, desce e mantém o 50, chegada a mais. Desce e mantém o 050, chegada a mais. Controle de Salvador, até o Engenho, passando 43 ao bom campo. Controle gol no 012. No 012, prossiga. Afirmativo, solicita após TAP voar na proa do RNAVE, executar o RNAVE da pista 10, Serra Victor 366, pode TAP. Gente, será autorizado mais à frente, aguarde. Mike Papalima, chame agora a torre. 1-1-8-3. 18-3, Papalima. Controle para passar na tela de Índia. Hotel Índia Índia, torre 1-1-8-3. 385, pode matar, senhor? 1-1-8-3-0, Índia. 3835, torre agora, 1-1-8-3. Pista 1-0, os primeiros 1.200 metros estão fechados. Estou com um probleminha de rádio aqui, o PDT travou, está em aproximação para o pátio 4, avisar o contorno final da 1-0. 3835, ciente, senhor. Autorizado o pouso na 190. Ciente da restrição, 3835. Negativo, só confirmando, nós vamos prosseguir pela Star para o ILS XP da 190, confirma? Ô, comandante, perfeitamente. Curva à direita na proa 065 e é poste estabilizado no localizador. Portanto, 3172. Gente, 065 reportará estabilizado no localizador 3172. Não está avisado o caramais. Positivo. A mesma está a 2.500 pés, já 3 milhas afastado à esquerda da sua aeronave em deslocamento oeste. Gente, aeronave esquerda. Confiou o Mike Papalima ou Torres? O Mike Papalima, aguarde. Mantenha a espera aguardando. Positivo, senhor. Eu estou avisando que o Otand ainda está com problema no PTT do rádio e está travado na 12345. Gente, estou ciente, o Mike Papalima, grato, ele está em emergência. Positivo. A 3172, reduz a velocidade para 170 nós. A aeronave à frente, ou até o Índia Índia próximo à cabeceira 17, está efetuando uma aproximação sem contato com este equipamento, sem contato com a torre, com o controle, e acionou o código para a parede de comunicação. Curve à esquerda, proa 005, TAM 3172. Esquerda 005, TAM 3172, reduzindo. Positivo. Desce e mantém 2 mil pés, TAM 3172, 1012 é o ajuste. 2 mil pés, 3172. 1835, solo aos 48, libera a direita, chama o solo no 21 decimal 9, mantém a posição. Direita 219, TAM 3835. Hotel Índia Índia, o vento 190 graus com 07 nós, se recebe a torre, pouso autorizado direto pátio 4, o Hotel Índia Índia. Realizador, aguardando proa para interceptar a sinal, em virtude da aproximação da aeronave à frente com falha de comunicação. Ciente, 3172, mantendo a proa então, aguardando o vetor para interceptar o localizador. Gol no 0 no 2, redução 210 nós, desse mantém 50. Velocidade 290, descer ao 057. Gol no 0 no 2. Para o táxi, puta 3155, estamos com POB de 168, alternando Galeão com 4 horas de autonomia. Gente, mantém a posição devido a tráfego em emergência, mantém a posição 3155. Mantém a posição, 3155. Ajuste 10, 12, Hotel Índia Índia, se recebe a torre. Tá 3835, táxi via Alfa, reporte para ingresso na Kilo. Alfa reportará para ingresso na Kilo, tá 3835. Terra Z, sua 368, abandona a Star, ou 10012. Positivo. TAM 3172, curve à direita, proa 090. Direita, 090, 3172. Mike Eco Delta, prossiga. Gente, ele informou que ia pousar no pátio 4, ok? No pátio 4, fique atento. Solo Salvador, Luno 785, para pushback, acionamento na posição 5. É, mantém a posição, aguarde, no 785. Mantém a posição, agora 785. Livrou o eixo da 10, vamos mais para Palimar. O Salvador, tem uma previsão para o gol 649? São 10 minutos. 500 pés. Confia o 0 no 2? Gol no 0 no 2, 2.500 pés, 1.012 o ajuste, aguarde pro outro 366. 2.500, aguardando pro outro 366, gol no 0 no 2. E vai chamar o controle agora em 1.935, Mike Papalima. Positivo, após o final de Itapuã, então mantém afastado 3 milhas o Mike Papalima. Vai chamar o controle. Para o ILS X-Ray sem glide. 1.012 é o ajuste, reporte estabilizado no localizador. Autorizado, X-Ray, gestão 90, reporta no localizador 3172. Controle, o Papalima, Mike Papalima. Mike Papalima. 3 milhas com o litoral à sua direita, reporte visual com espanhol. Positivo, 3 milhas com o litoral à direita, reporte espanhol, mais Papalima. Visual. Firmativo, visual. Reduza para a velocidade de aproximação, estabilizando 3 milhas de Simbra. ILS X-Ray sem glide, chame turno no 83. 383, obrigado, 3172. Sente. Olha. Prossegue. Desça e mantenha 2.500 pés, proa do 366 para a final da RNAV. Reporte estabilizado. Proa do 366, descendo a 2.500, camarada estabilizado. Voo no 0, no 2. Tá 3172, tem pouso autorizado, pistão no zero, o vento 180 graus com 08 nós, ajuste no 012, informa os primeiros 1.200 metros, pistão no zero estão fechados. Confirmando quantos metros? Os 1.200 primeiros metros aqui. Delta 3172, os primeiros 1.200 metros. 1.200 metros. 1.200 metros, gente. 3172. Que é com Delta livre táxi, você pode para ingressar no 7? 5 autorizado, puxa, reporte para o táxi. 3 autorizado, puxa, passar para o táxi do 7. Táxi Foxtrot livre táxi, você pode para ingressar no 7. Alfa, Vitor Juliette, para Valença, Alfa, coordenação em descida. Alfa, Vitor Juliette, controle. Vitor, 1-8, decimal 3. 13, obrigado, bom dia, na Delta. Bom dia. aqui é com o Delta livre de decolagem da 17, o vento 190 graus, 10 nós, ajuste 10012, informe que após a decolagem vai prosseguir proa do farol de Itapuã e após direto Manati, mantendo-se afastado 3 milhas da costa. Tá 3155, ponto espera da 10, na Delta. 3155, autorizado alinhar e manter pichão no zero. Alinhar e manter no zero, 3155. 3172 no solo ao 57, direita, chama o solo 121 decimal 9, boa tarde. Direita, 129, obrigado. 012, Alfa. O 012 completa a final da RNAV Torres, 183, com força. 2283, boa tarde. Marca de golpe está para o solo. O Mike Delta guarda transferência. Guardando. O 649 está pronto para o táxi com 097 a bordo, 2 horas e 45 autonomia, alterna Aracaju. Você repete apenas o PLB? 097, o voo 649. E chama agora o controle em 119, decimal 35. Bom voo, boa tarde. Grato, Mike Delta. Boa tarde. Torre Salvador, gol no 012, 2 milhas para o Serra Vitor 372. Vai baixar a travada e a pista visual. Gente, gol no 012, que eu tenho aproximação, aguardando pista livre. 7, aguardando autorização de pouso. 3155, autorizado decolagem da 10, vento 180 graus, 10 nós. Ajuste 10012. 3155, no Campinas. 1908 agora. Eu não copiei o PLB. 108 a bordo. Que 108 vai seguir a aeronave da companhia. Juliette Alfa, aposto para ingresso na Delta, gol no 785. Vai seguir a aeronave da companhia pela Juliette Alfa, aposto na Delta, para o 785. Good. 155 decolado ao 59, controle agora em 119, decimal 35. Bom voo, boa tarde. 35, obrigado, boa tarde. Doutora Salvador, boa tarde, está 3155, transfere, passa 1800 pés. 3155, boa tarde, contato rodando decolagem, sobe, mantém o 340, saída da Eldiner. 340, saída da Eldiner. Então, 3172, vai dar passagem à aeronave da Golf, no sentido contrário, que vai ingressar na Delta. E após autorizado o ingresso, táxi Aquila. Vai dar passagem à aeronave que vai ingressar na Delta, após ingresso na Aquila. Próxima Delta, gol 649. No 649, ingresso na Delta, chame torre no noite, decimal 3. Ingresso na Delta, 83, torre, gol 649. 90 graus com 05 nós. Ajuste 10012. Tem livre pouso na 10 deslocada. Gol 10012, Alfa. Torre Salvador, boa tarde, gol 649, ingressando na Delta. Tenha a Delta, mantenha a taxa e Delta, o gol no 649. Na Delta, o gol 649. Foxtrot vai aguardar, mantenha a posição. Vai manter a posição. Tem um comboio agora de viaturas, irá ingressar na pista, ok? Mantenha a posição, aguardando autorização. Delta, gol no 785. Gol no 785, vai dar passagem do tráfego no sentido contrário e aguarde para ingressar na Delta. Gente, dando passagem, gol no 785. 649 ali, mantém pistão no zero. Mantém o Gol 649. Mike Papalima é o controle. Uno 0, Uno 2 no solo ao 02, vai liberar a direita, vai chamar o solo 121 decimal 9, boa tarde. Direto 129, boa tarde. Por câmbio. Uno 785 na Delta, chame torre 18 decimal 3. Na Delta 683, boa tarde, boa tarde. Tarde. Solo Salvador, Gol no 0, no 2, livrou a pista em 11. Gol no 0, no 2, táxi via Alfa, reporte para ingresso, táxi Quilo. Alfa, reportará antes daquilo, Gol no 0, no 0. Da decolagem da pista 1 no 7, o vento 1 no 9, 0 graus com 0,8 nós. Ajuste 1 no 0, no 2, Bravo X-Ray Fox, start. Tá, para o pátio. Gol no 785, está autorizado a alinhar e manter a pistão no zero. Vai alinhar e manter, gol no 749, decolado ao 03, chama agora o controle em 119, decimal 35, tem um bom voo, boa tarde. 935, tem uma boa tarde, Gol 649. Tá 3172, autorizado ingresso, gate 07. 07, 3172. Solo Salvador, boa tarde, eu chamei 6321. Boa tarde para Brasília, aguarde coordenação. Ok, aguardando, só acompanhando a nossa saída pra gente, lembra? Saída bole. Ok, obrigado. Da 3135, chame Recife em 1-2-8-8, alterne 1-3-3-2-5. Da 3155, Recife no 288, 3325, uma boa. Tenente, o Bravo Sei Foxtrot, mantém agora a proa de Buraquinho, reporte Buraquinho para transferência. Tenente, na proa de Buraquinho, Bravo Sei Foxtrot. Táxi via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Gente, permanece na Alfa e chama antes da Juliette. Gol 1-0, 1-2. Passa 110 para uma centena. 3567, acione identificação, chegada a ponte, mantém nível 40, 040. 040,